C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. São, portanto, 8 horas e 11 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Vamos dar então início à primeira parte do meu programa aqui ao Folclore e começamos já com um tema interpretado por Rancho Folclórico de Abado Neiva Barcelos. É para vocês escutarem. Música para a frente, meus amigos. Thank you. Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. São 8 horas e 23 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Estão sempre na minha companhia, António Fortes, até às 10 horas na emissão Cantar do Galo. Vamos agora ter o prazer de escutar o Rancho Folclore da Fulgosa. Vamos a ver se daqui vai sair alguma coisa que presta. Thank you. radio, appelle le 02 38 43 48 00. Muito bem, foi portanto uma chula interpretada por Rancho Alcorco de Diana do Castelo. Bom, continuamos com mais música. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Thank you. Ora, muito bem, foi portanto o tema Burrinho, interpretado por Rancho Folclórico de São Martinho da Gandra. Continuamos com o Rancho Folclórico de Maria da Fonte. Vamos então escutar. Thank you. 16 mai, adhérents de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. envoyez mail sur Arc-en-Ciel Orléans.

na prise, és bestial. Era um praísta típico, ui, que coisa novidade. Exibiu os olhos, de repente cai a calça, rebentou-lhe o suspensório. Aflito com a mão na cinta, perante o riso geral. É com praíça de pico, oi, que coisa novidade. Não resistiu ao whisky e para se tornar famosa quis dançar o twist. Ao dar o jeito partiu seu a coluna lateral. Era um praíça de pico, ui, que coisa novidade. São Pedro da Cova, para mostrar tudo é valente, foi dançar a bossa nova e escorregou no soalho, caiu, foi para o hospital. O Dom Grilo num instante a alface devorou. Diz-lhe locas ao ouvido, pareces um animal. Era um praíça de pico, ui, que coisa novidade. Nos braços do Amaral, logo esta grita aflita: ai, paciente, eu nunca vi sol. Era um praíça de pico, ui, que coisa novidade. Era um praíça de pico, ui, que coisa novidade. Saudades, quem não tem saudades, é verdade, no bom tempo em tudo. Meu coração palpitou e disse baixinho, ela não mentiu. Meu coração. Muito bem, foi portanto a Tocata dos Avós que nos interpretou este lindo tema, Saudades, quem não tem saudades? E agora vamos escutar as meninas da Ribeira do Sado. Vamos então escutar as meninas da Ribeira do Sado. A bomba e o foguete vai no ar, arrebenta, fica todo queimado, não há ninguém que vai mais bem. As meninas da Ribeira do Sado, as meninas da Ribeira do Sado é que é, lavram na terra com as unhas dos pés. As meninas da Ribeira do Sado são como as ovelhas, têm carrapatos atrás das orelhas. Eram daqueles dias bem chalados, e o sol batia forte nas cabeças. As meninas viram quem estava apanhado, apareças, mas voltei entretido a bailar com três. Queriam que eu fosse atrás do convés, mas fui e mandei as irem dar banho ao meu canário, que bateu as botas com dois mundolar. Estrala a bomba e o foguete vai no ar, e arrebenta, fica todo queimado, não há ninguém vai mais bem. As meninas da Ribeira do Sado, as meninas da Ribeira do Sado é que é, lavram na terra com as unhas dos pés. As meninas da Ribeira do Sado são como as ovelhas, têm carrapatos atrás das orelhas. Têm carrapato, têm carrapato, têm carrapato, têm carrapato, têm carrapato, têm carrapato, têm carrapato, têm carrapato, têm carrapato, têm carrapato. Tem carrapatos atrás das orelhas. Quando nós formos pra lá, muito bem, Vira Maria, Vira Manel, foram o que vieram de escutar, portanto, espero que todo mundo virou. Está tudo virado. Foi, portanto, Nádia Samir que nos interpretou este lindo tema. E continuamos com os amigos do Borguinha. Vamos então escutar. Depois cantar em voz alta que o vinho da clarinha faz desanimar toda a malta. Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da clarinha faz animar toda a malta. Oh, clarinha, das lindas fitas tamanhas, para seres mais bonitinha, traz-te logo uma castanha. Para seres mais bonitinha, traz-te logo umas castanhas. Oh, clarinha, com teu saboroso vinho e com castanha assadinha, tudo anexo ao martinho. E com castanha assadinha, tudo anexo ao martinho. Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da clarinha faz animar toda a malta. Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da clarinha faz animar toda a Estive apaixonada, mas foi um Portanto, António Mafra com o tiro o dedo do ouriço, que podes ficar, não digo o resto, pronto. Vamos então passar à terceira fase, que é o fado, e começamos já com um Carlos do Carmo, que nos vai cantar Eu Canto Fado. Vamos então escutar. Olha, é Carlos do Ramo, do Ramos, não é Carlos do Carmo. Ah, Judina, não pouco tempo posso matar. Ai, ai, ai. Nos teus olhos, o mar sem fim. E naveguei nas tuas ondas, num barco tão sedutor, meu amor, meu coração enlouqueceu. Foi uma vaga que o enterneceu e despertou em mim terno fulgor.

Mas há gente que parece que gosta até de andar triste, tem sempre um ar fatal a que ninguém o obriga. Pois neste mundo, afinal, vendo bem, nada vale mais do que uma cantiga. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Haja-se uma vontade, canto fado. Por uma esperança perdida, não passe na vida por um mau bocado. Se a casa só te esqueceu, é fazer como eu, deixa andar, canto fado. Canto fado. Canto fado. Canto fado. Por uma esperança perdida, não passe na vida por um mau bocado. Se a casa sorte o esqueceu, é fazer como eu, deixa andar, canto fado. O amante não aparecer, a triste severa, sempre fiel. Chamou a tia Macheta, veio à alcoveta para saber dele. Chamou a tia Macheta, veio à alcoveta para saber dele. A veia pegou nas cartas, sebentas fartas, de mãos tão sujas. E antes de as embaralhar, pôs-se a grasnar como as corujas. E antes de as embaralhar, pôs-se a grasnar como as corujas. Ele não vai, minha filha, dilo a espadilha, há maus agouros. Há também uma viagem, um personagem a dama de luz. Há também uma viagem, um personagem e a dama de luz. Este conde é o meu fraco, toma um pataco, tia Macheta. A velha guardou as cartas de sebo fartas sob a roupeta. A velha guardou as cartas de sebo fartas sob a roupeta. Caíram três badaladas fortes, pesadas, três irmãs gêmeas. Cá fora nos portais frios cantam vadios, feias blasfêmias. Cá fora nos portais frios cantam vadios, feias blasfêmias. O fidalgo não voltou, se Severo esperou até ser dia. O fidalgo não voltou, se Severo esperou até ser dia. E desde nessa noite existe o fado triste da moraria. E desde essa noite é que existe o fado triste da moraria. O fado pimpão e valentão com o seu chapéu burguês, era maltês e beberrão e muitas vezes era brigão. Ai, mas era assim talvez mais português, por todos já estão esquecidos, retiros e antigas hortas, e agora fora de portas só há chalés construídos. Esses tascos divertidos, não, os de hoje davam que não. Era o Zé do bacalhau, o águia roxa, o tanoeiro, o grande Zé azeiteiro. Ah, mas houve um que era o primeiro. A velha perna de pau, do cabo ruival ginjal, a tradição dos retiros, ah, evoca os tipos mais giros da boémia de Portugal. Nas cinzas do carnaval iam para lá, não lhes minto, beber o bom vinho tinto, o Zé Bento Alvaz na cela e uma artista grande estrela. Oi, são bem o nome dela, a genial Angela Pinto. Saudoso o tempo passado, dos Ginguinhas do Barreiro e do Jorge Cadeira, dois nomes que deram brado. Zé Maior, o rei do fado, não me passa da memória. Entre os novos cheios de glória, houve uma voz mais sincera, fadista como a Severa. vão saber quem ela era. Era a Maria Vitória, fadista como a Severa Roy. Era a Maria Vitória. Je viens juste de chez Monoprix et je vous ai ramené des bons plans. Vous allez fondre pour 50% de remise sur le deuxième paquet de fromage à raclette sans croûte de 350 grammes. Resolvi ir ao baile. Vesti um traje catita de chita muito bonita e o meu mais gostoso shine. Vesti um traje catita de chita muito bonita e o meu mais gostoso shine. Na cabeça pus um lenço que não dispenso porque é castiço e bairrista. Bati para a madragoa, canoa de Lisboa, tão pitoresca e fadista. Bati para a madragoa, canoa de Lisboa, tão pitoresca e fadista. Mal que cheguei ao recinto, por instinto não lhe junto, senti um baque no peito. E ali a aventura, à procura de uma jura que um rapaz me havia feito. E ali a aventura, à procura de uma jura que um rapaz me havia feito. Cantei três ou quatro modas, fui nas rodas quase todas e por fim era fatal. Tive de cantar o fado, corrido e triplicado num canto do arraial. Tive de cantar o fado, corrido e triplicado num canto do arraial. Que noite de São João, noite não e traição naquele baile das trinas. Também estava, mas dançava com a mais bela das varinas. O tal que me namorava também estava, mas dançava com a mais bela das varinas. Como quem ao mar se atira, tive em ir entrar no vira, nem sequer medi o perigo. Descalcei uma chinela, ele que andava com ela virou-se e saiu comigo. Até o sol me brilha menos e a lua tem menos luz perto de ti. Tudo seria risonho, o mundo seria um sonho e maior a felicidade perto de ti. Tudo seria diferente. Quem vive de amor ausente vai morrendo de saudade. Nestes antros de má fé deram 10 horas da noite. Entrou a rusgar as navalhas pelas portas do café. Deram 10 horas da noite. Entrou a rusgar as navalhas pelas portas do café. O Pinóia de guitarra, fadista bem conhecido, para de cantar o fado. Há burburinho, algazarra e um fidalgo destemido negou-se a ser apalpado. Há burburinho, algazarra e um fidalgo destemido negou-se a ser apalpado. Fadistas falam calão e uma camareira esperta chegou-se com ligeireza. Bem junto de um rufião, escondendo a navalha aberta que ele espetara na mesa. Bem junto de um rufião, escondendo a navalha aberta que ele espetara na mesa. Depois da rusga a balar, no café de camareiras, há movimento, alegria, há fadistas cantar várias cenas desordeiras. E era assim, amoraria. Há fadistas a cantar várias cenas desordeiras. E era assim, amoraria. Lisboa querida, mãezinha, com o teu xaile traçado, recebe esta carta minha, que te manda o meu recado. Que Deus te ajude, Lisboa, a cumprir esta mensagem de um português que está longe e que anda sempre em viagem. Vai dizer adeus, adeus à graça, que é tão linda, que é tão boa. Vai por mim beijar a estrela, abraçar a madragoa. E mesmo que esteja frio, que os barcos fiquem no rio, parados sem navegar. Passa por mim no Rocio, leva-lhe o meu olhar. Se for noite de São João, lá pelas ruas da Alfama, acende o meu coração no fogo da tua chama. Depois levo-o para a cidade, num vaso de manjerico, para matar a saudade desta cidade em que fico. Vai dizer adeus, adeus à graça, que é tão linda, que é tão boa. Vai por mim beijar a estrela, abraçar a madragoa. Sim, meus amigos, são 10 horas aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. O programa Cantar do Galo dar-se é por terminado. Espero que tenham passado 2 horas fantásticas junto à minha companhia. Quanto eu com bom não podia ser melhor. Tenho-vos a desejar um bom domingo, cheio de amor, paz e alegria. Sobretudo, saúde da boa. E proteger-se do frio, porque o Brasil ainda não está nada para brincadeiras. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa fidelidade à minha emissão, assim como todas as outras aqui passadas nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Não se esqueçam já a seguir do Telefone Toca. E assim como outras todas aqui passadas nos estúdios da Rádio, não é verdade? Temos aqui música para todos os gostos. E para continuar o dia inteiro se fizer volta. Portanto, mais uma vez, um bom domingo. Saúde boa para todos e sem mais, até domingo próximo, se Deus quiser. Daqui até lá, portem-se bem, boa saúde. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente.